no passo, o verão chega, a vida é breve, pega leve. Quem me caça não consegue, então me segue para a imensidão do mar. Mergulhar nos pensamentos, admirar cada momento. Tá sabendo o sentimento que me acalma, limpa a alma, move todo esse mundo que cabe na palma da minha mão. Tira o medo, transforma o trauma, cicatriza ferimentos que o percurso traçado fez com graça. E eu num mundo desgraçado e desatento, vacilei, errei, caí, mas levantei. E tô aqui pra te contar que não se pode acreditar, deixa estar. Foi aí que me toquei, posso mudar e inverter e me verter. Várias saídas, alternativas, muito prazer. Eu sou o antes de agora em diante, som radiante. Vai entrar na sua mente como um lubrificante auditivo. Aditivo para os pensantes, radioativo para os fumantes. Incentivo para os principiantes, não sou nocivo para gestantes. Aperitivo em restaurante, anticorrosivo usado em carros possantes. Coasivo com os protestantes, ativo nos alto-falantes. Eu viro com os elefantes, imperativo constante. Positivo é viajante, itinerante. Se eu saio vivo já é o bastante, sentindo frio cortante, congelante, que muda nossas atitudes, pois somos mutantes. Entendeu isso? Ou quer que eu repita? Como uma voz incessante que conflita entre o agora, o depois e o antes. O hits e sedas, kings, super hits, bad trips que nos confundem. Contamos as perdas sem que elas nos mudem. Nossas metas, linhas retas inquebráveis, nos levam a lugares inimagináveis, ao céu dos intocáveis, onde a alma se eleva, onde vemos a verdade, onde a sombra de edifícios na cidade nos preservam como seres obscuros entre becos e muros. Bichos e lixos, Babilão dos bichos, o em exibição, o homem nu comendo peixe cru e o capitalismo selvagem que vai tomar no cu. Aditivo para os pensantes, radioativo para os fumantes. Incentivo para os principiantes, não sou nocivo para gestantes. Aperitivo em restaurante, anticorrosivo usado em carros possantes. Coasivo com os protestantes, ativo nos alto-falantes. Eu viro com os elefantes, imperativo constante. Positivo é viajante, itinerante. Som dos decks na cabeça, bags, pensamentos novos, tracks. Sou de black, tomo jack, que a mente é um leque de ideias insetos. Escreveria uma minissérie, sério. Larga seus conceitos, cria um novo critério. Que o mundo é bicho, nós somos caça. E só na raça pra fugir, sem isso o coração se cansa. Nos beijos a lembrança e nos caminhos se lança. E procura uma nova cura, que transforme a loucura de forma segura. Tapando os vazamentos e fissuras do nosso eu, deixando a alma mais pura. Imortal perto de Deus, longe do mal nessa fossa abissal. Se reconhece o destino e grudado nele somos clandestinos. Interferimos pela cegueira do egoísmo, cinismo sinistro. Que é isso? Foco novo é disso. Tudo que é estranho, esse é o aditivo para os pensantes, radioativo para os fumantes. Incentivo para os principiantes, não sou nocivo para gestantes. Aperitivo em restaurante, anticorrosivo usado em carros possantes. Coasivo